No ar, com mais um Fake Bola pela Web Rádio Caxias NT. Eu sou o Renan e hoje estamos aqui para repercutir mais um dia, mais uma semana de futebol, com muito bom humor e muita alegria. Vamos conversar aqui na nossa boa mesa com Edmar, o popular. Fala, Ed! Fala, Renan! Boa noite, boa madrugada, boa tarde para quem está ouvindo aí gravado. Vamos falar um pouco aí da semana do Vasco e sobre os jogos, né, que tá rolando aí, pré-temporada, muitos jogos aí, muitos amistosos. E vamos tocando aí. Fala amistoso de novo. Fala amistoso de novo. Falei jogo amistoso. Ah, tá. Achei que você tivesse dado uma escorregada, mas tudo bem. Amistosos, né? Não, vamos falando em. Não. Isso aqui é só com botafoguense do programa. Ah, sim, claro. Vamos lá, então. Também temos aqui na mesa o bom Diego. Fala, Diegão. Opa, obrigado pelo bom. Vamos junto aí. Ué, assim? Tão calado? Tão sóbrio? Que houve? É, isso aí. Hoje eu tô zen. Eu tô me poupando pra próxima vez que eu encontrar com o Juninho. É um carinho, é um amor, hein? Isso. É um amor, né? Gigante. Isso aí. Também temos Rafinha. Fala, Rafinha! Fala, galera. Tamo junto aí. É isso também. Eu tô zen também. Tô zen. Tá zen? Tá zen também? Uhum. Tem alguma explicação pra estar zen e tal? Cara, aconteceu alguma coisa? Cara, eu posso falar aqui o que aconteceu? Tá, pode, fica à vontade. Ah, cara, eu tô feliz. Hoje encontrei uma pessoa bacana. Fiz um novo amigo. Nossa. Então, tô tranquilo. Posso falar? Como é que ele era? Como é que ele era? Pode. Fala, eu fiquei tipo assim na expectativa, porque ficou de se encontrar e tal, não sei o quê. Aí, pô, eu tô chegando aí, eu pensei em outro tipo de ser humano, mas, pô, chegou um negão forte com os dreads, aquela coisa, todos os dreads roxos. Eu falei, caraca, quando ele chegou perto de mim, o cheiro dele, caraca, eu fiquei assim, ele falando, né? O cheiro dele? É um cheiro de é manteiga de cacau, forte mesmo, caraca, meu Deus do céu. Imagina, a abertura tá assim, imagina o meio do programa. Não, calma aí, eu tava só defeito de alguma coisa aqui. Nada disso que eu falei é verdade. Ah, claro, a gente sabe. Cara, eu sou noivo, cara, eu, minha namorada. Minha noiva, claro, cara. Claro. A sociedade precisa de uma resposta. Esqueci. A sociedade precisa de uma resposta. Tá ok. Vamos chamar também o nosso grande, não é mais convidado, né? Já é membro dessa mesa para a alegria do Diego. Juninho Pernambuquês, fala, Juninho. Muito boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa. Estamos aí, Diego, excepcionalmente, um belo abraço por trás. Putada sua resposta. Mãe. Putada sua mãe, aquela... Não xingue minha mãe, que minha mãe nesse momento já deve estar dormindo, porque é uma senhora de idade e dorme cedo. Claro. Tá bom, então. Vamos dar um pouquinho de seriedade aqui. Temos um convidado para falar um pouquinho sobre o prêmio FIFA. Rafa, você gostou do prêmio FIFA? Você gostou, antes de chamar o convidado, nossa produção está ligando para ele aqui. Mas Rafa, enquanto não conseguimos o contato, fala um pouquinho das suas opiniões sobre o prêmio do Bola de Ouro, sobre o bom Wendell Lira também. Cara, eu não gostei não do prêmio FIFA não. Ah, não gostei. Primeiro que, pô, você tinha um time daquele, não tinha goleiro, o goleiro não foi receber. Pega aquela merda e dá pro Jefferson. Pega o negócio e dá pro Jefferson. Parei, porque é um goleiro que tem a capacidade pra estar ali. Usa ternos lindos em lojas de grife, um Cunha ali em Caxias, já vi ele comprando. O Jefferson é melhor do que o Noia. Você não acha? Se você falar que não acha, eu saio do programa agora. E, pô, eu não acho. Quem foi o melhor do mundo? Quem foi o melhor do mundo? Melhor. Foi o Messi. O Noy já pegou... Noy. Chama ele de Noy. Noy já pegou o pênalti do Messi? Não pegou, cara. Entendeu? Pô, quem pegou? E sendo assim, o Brocador é o melhor jogador do mundo, então. Por que o Brocador é o melhor jogador do mundo? Porque ele fez 3 gols no Jefferson. Não, pô, tem nada a ver isso, cara. O Brocador não tinha ninguém, pô. Tem cara folclore, pô. O cara é folclore igual o Curupira, Saci Pereira. Não existe, pô. Seguindo a sua lógica. O baixo nível vai terminar em baixo nível. É, daqui a pouco começar a falar de Vasco aqui, aí acabou o negócio, pô. Esse que eu fico, pô. Entendeu? Não gostei do prêmio FIFA. Gostão, Mito, agora é sério. Tirando essa parte do Noy. Falar em baixo nível. Tirando essa parte do Noy. É Noy, né? O goleiro do Alemão, Noy. Não é nós, não, amigo. É Noyer. É Noyer? Ah, tá, Noyer. Seu nome de alemão? O alemão é Weisskai. Feuerkaiser. Pô. É, Beckenbauer. Kaiser, cara, é nome Hitler. De cerveja, amigo. Kaiser, então, não. Você tá trabalhando com muita cerveja durante o dia, fica pensando na noite. Aqui só se fala de Itaipava, meu amigo. É, Itaipava. Boa Itaipava, que tem cervejas sensacionais. Tá no cartaz aí, eu vou mandar no zap, quem quiser falar. Verão, né? Verão tá aí, hein? Verão tá aí. E outra coisa, mas o time da FIFA, pô, eu queria ter um time desse, vai né? Eu tô no PES aqui, que eu tenho um Play 2. Cara, tá ficando longo, né? Mas tamo junto, também tem. Bom Play 2. Tá ficando longo o meu comentário, né? Ninguém consegue montar um time desse. Ninguém consegue montar um time desse que os caras montaram, pô. Eu no videogame não consigo, pô. Brincadeira. E o ponto final é aquele, o terno do Pogba, ele falou assim, cara, eu quero uma roupa mais escrota que meu cabelo. Conseguiram, pelo amor de Deus, um cara com 21 anos, com o cabelo daquele, um terno daquele. Aí o brasileiro vai lá, né, um brasileiro comenta que tinha uma maconha no terno do Daniel Alves. Ah, que pô, isso? Tava ali, né? No valor tinha uma maconha no cotovelo, um desenhozinho. Eu vi. Que isso, cara? O terno ele é feito da folha, não é da bem maconha em si, mas enfim. Da folha. É, e o senhor tá suspenso agora. Rapidinho, Diego. A direção da rádio suspendeu o Rafael por durante 10 minutos aqui. Não vai participar da entrevista só por causa de estar desequilibrado. Não, vai tomar água. Quando eu li, eu chorei, inclusive. Não, vai tomar uma água. Não, já tomei. Eu chorei, inclusive, com a... Pô. Assim, diga-se de passagem, teve um gol que eu achei mais bonito, mas por ser brasileiro, por ser representar o país que vive um caos total, acho que foi merecido também, de certa forma. O Wendel Lira, né? Lirinha. Tu imagina o problema desse terno de maconha do Daniel Alves se tem alguns jogadores lá, em tipo Jobson. É verdade. Já imaginou? Podia ter um goleiro assassino também, né? Já que faltou o goleiro. Ô Diego, Jobson, não vamos deixar o Jobson quieto porque ele já encerrou, ele já terminou a carreira, já encerrou a carreira, sacou? Pô, tu já pensou aí, ele ia sair de lá sem terno, cara, já viu uma maconha e... Meu Deus do céu. Diego, fica quieto que agora a gente vai falar com o nosso entrevistado e o Rafael tá suspenso durante 10 minutos pra aprender a se controlar um pouco. Vamos lá, então. Bom, voltando aqui, pô, super bacana a entrevista com nosso correspondente, né? Nosso correspondente que é bem, né? Nosso correspondente que é o nosso enviado, né, na realidade, né? É bem. É bem, às vezes ele é em, às vezes ele é bem. Bom, vamos falar, para não perder o tema ainda, vamos falar um pouquinho aqui sobre o finalzinho aqui do Prêmio FIFA. Juninho Pernambuquês não deu a opinião dele. Juninho, o que você achou? Particularmente, faço as minhas palavras a de Rafael que sobre a premiação, mas acredito que sim, aquele time tem totais condições de ser o melhor time do mundo. Tá certíssimo, cabe ao Dunga hoje ver que o Thiago Silva tem condições de ser... Tu tá de sacanagem, né? Olha, Thiago Silva não é? Ele fumou o terno do Daniel Alves? Só pode. O Davi Luiz tem vaga e Thiago Silva não. ninguém falou de Davi Luiz, senhor. A gente tá falando não, que o Thiago Silva também não tem vaga. Não tem condições. Juninho... Juninho, oi, você não vai achar melhor botar o Rodrigo ali naquela zaga pra dar uma melhorada? eu acho, eu concordo. Pelo amor de Deus. Não tem condições alguma de Rodrigo. Rodrigo tem que estar preso junto com o Bruno. Isso sim. Que é um jogador que não tem caráter nem postura pra estar jogando num time do Vasco. Eu prefiro Gilmar. Mentira. Prefiro Gilmar, mas do que Rodrigo. Juninho fica exaltado. Juninho, você gosta de negros também, assim, tal qual o botafoguense desse programa? É, quando eu joguei na França, tinha muitos negros, tinha Govu. Você já viu Govu? Você lembra de Govu? Não. No Lyon, tinha Lassana de Diarra. Juninho? Tinha o Gomes, né? Eita! Não entendi nada agora! Que homem? Foi o time aqui do Campeonato Brasileiro, mano. Caiu os dois juntos. Tirou o entendido. Voltei. Me remover, foi. Pode continuar, Juninho, pernambuquês. O que aconteceu? Acabou a luz. É brincadeira, né? Fica, eu venho aqui de das minhas férias, podia estar no frevo, com meu guarda-chuvinho pro alto, mas eu vim, entendeu? E você me tira do ar, assim, de forma... eu vou procurar meus direitos e vou... E fica difícil. Só para demonstrar porque o âncora desse programa aqui é um imbecil, eu joguei ele para fora também do programa agora, calei o áudio dele, ele vai ficar calado se ele tá falando muita besteira hoje. Muito cara. Obrigado. Mas permaneça o comentário aí, Juninho. Se quiser, eu dito o ritmo do programa, não tem isso não, eu boto, chamo mais 5 jogadores do Vasco, Juninho apresentando. É, pode ser. Juninho é doente, cara. O Juninho é doente, cara. Momento, né? Quando fomos falar dos negros maravilhosos que tem na França, você me tira. É, não, vem cá, Juninho. Preconceito de sua parte. Juninho, você não tá legal, Juninho. Juninho, vamos falar do... Vamos falar do que você gosta, então, além de Luiz Roberto? Vamos falar do Vasco da Gama? Vamos sim. Diego, se recomponha, Diego. Foi bom, cara. Diego, segura essa beira. Curta o microfone de Diego. Diego, se recomponha, Diego. Pode cortar, pode cortar. Não pode cortar, pode cortar o microfone. Corta o microfone do Diego, cara. Fumou o terno do Dani Alves também. Acho que pegou uma folha na internet. Diego tá descontrolado aí. Beleza. Cara, muito engraçado. Os dois falando ao mesmo tempo. Pode cortar o microfone, pode cortar aí. Beleza. Já cortou. Vem já. Cá. Vai. Renato. Volta de onde? Continua, cara. Vamos falar do Vasco então direto ou Wendel Lira? Ah, depois o Diego deixa um pouquinho do Vasco. Chega também de Wendel Lira, né, cara? Pô, pelo amor de Deus. Não, mas eu tenho 22 minutos do Wendel Lira. Deixa eu só uma informação. Eu tinha uma informação também. Vocês perceberam, vocês viram a premiação e tal? A parte que ele tava pregando e tal, achei até, pô, me emocionei bastante. Você viu a cara do Marcelo, cara? O Marcelo, acho que ele acordou, ele tava dormindo aí despertou o celular. Caralho, 3 horas da tarde. Ah, vou lá no prêmio FIFA. Acho que ele nem banho tomou. Que ele tá com o cabelo todo bagunçado, a barba, aquela barba a fazer. Pô, Marcelo, tu tá indo no prêmio FIFA, cara. Pô, tu não tá indo, pô, na sede do Flamengo, não tá indo no esculacho da vida, não, pô. Pô, fica puto com isso, cara. Tem que saber agora se que... Agora que vai cortar mesmo. E põe no cabelo. Ficou muito engraçado, você e Rafael falando, caiu os dois ao mesmo tempo, eu nunca vi isso. É a conspiração da natureza. Do nada, deu aquele barulhinho, caiu os dois, eu falei, caralho, ficou saindo demais. Não, mas pior de tudo é que apareceu pra mim, pra mim não caiu, teoricamente. Pra mim apareceu encerrado. Eu achei que tivesse caído o teu, que você que comanda a parada, ia cair tudo. Aí eu até perguntei, caiu também... todo mundo? Caiu? Na hora eu também achei que deu barulho. Aí quando eu olhei, só ficou eu e o Edmar. Caralho. Eu achei que o Diego tinha já derrubado vocês dois. Eu falei, ué, só vi aqui, tudo, tudo. É, esse então barulho vamos... foi os dois ao mesmo tempo, caralho. Vamos do... Vamos, gente. Do Vasco, depois eu dou a informação aqui também do Wendell Lira, que é rápida. Diego ia falar aquele negócio, se é pra isso tudo, né, Diego? O Wendell Lira, né? Tava o Juninho falando dos Diegos maravilhosos, deu o negócio todo, mas eu vou deixar, o negócio todo foi engraçado, vou ficar maneiro. Ficou. Então, beleza, eu vou... Vocês acham melhor a gente concluir o Wendell Lira e ou falar do Vasco e depois volta nele? Acho que já deu o Wendell Lira, cara. Eu não aguento mais ouvir agora. Só informação da estátua, então eu vou pro Vasco já direto. Beleza? Ah, beleza. Beleza. Então vai lá, daqui a 3 segundinhos. Vai lá, 1, 2, 3. Bom, concluindo aqui também o Wendell, assunto Wendell Lira, porque a gente já também falou muito sobre o rapaz, mas é porque é um tema palpitante. Galera, o Goianese vai fazer uma homenagem ao Wendell Lira. Vai fazer uma estátua pra ele. É pra isso tudo, sério, galera? Cara? Pô, estátua é de sério? Como é que é estátua de maionese? Do Wendell Lira? É o Goianese. Não, cara, o Goianese era o clube onde ele estava quando ele fez o gol. Ah, tá, você quer a estátua de maionese do Endurira. Endurira. Eu acho que justo, né? O cara... Não, pelo amor de Deus. Não, eu acho assim, o Endurira tem mais moral que muitos ídolos do Botafogo, né? Que você vê que, porra, o cara com um mês de casa já vai ter uma estátua. Se o Endurira assim, jogasse no Botafogo... De ídolos do Botafogo? Pô, o Messi tem quantas bolas do mundo, a bola lá, que é a bola dourada? Não, a questão é que o Goianese... Do mundo, só o Garrincha sozinho, só o Botafogo sozinho, tem 3 mundiais no lombo. Pô, eu dou na cara daquele argentino. Nossa, mesmo. Tem 3 mundial no lombo? Que isso? 3 no lombo. No lombo? Que isso? Ah, já vamos. O Flamengo se gosta de um mundial? Gente... Mundial é o que? 3 mundiais, mas você tá falando do supermercado. Ele tá falando supermercado, galera? Esse mundial é crédito ou débito? Aí vocês já estão querendo me complicar, entendeu? Mas imagina. Você aceita o bilhete único aí nesse mundial? Cara, eu não sei. Eu vou falar besteira, hein? A última do... Se o Wendell Lira jogasse no Botafogo, ele não ganharia uma estátua, né? Ele seria mandado embora e ia morrer. Abandonado, verdade. Mas vamos lá. Isso, na valhada, na carne. Cara, eu tô caguei pro Wendell Lira. Caguei mesmo, não tô nem aí. É gorila? É gorila. Ô, oh, não fala assim de Wendell Lira, sonorudo, vem. Deixa quieto, não vou cantar música, não. Que isso, cara. Segue. Segue, né? Vamos tentar falar. Acho que eu vou estar me desconectando nesse momento. Isso? Não faça isso, hein? Não faça isso, que é o momento que você mais espera no programa, que é falar do seu Vasco da Gama. Nem ele quer falar do meu, pra tu ver. Vamos lá então, gente. Vamos falar do gigante da colina, do Vasco da Gama. Bom, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Fico louco, né? Porque não dá. Nenê e Luan Santana renovaram o contrato com esse time, ô Edmar. Que com isso, essa diretoria? Cara? Não dá, Edmar. Edmar? Como é que você explica isso? Isso para mim é terno do Daniel Alves. Só pode. O polêmico terno, o nome do programa vai ser Terno do Daniel Alves, né? Vamos lá. Edmar já caiu? Cara, Edmar caiu. Não caiu não. Eu vou repetir então pro senhor. Eu repito pro senhor então. Vamos lá. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Fico louco, fico chapado. Porque não é possível um Nenê, o Luan, que são jogadores de nível, renovarem com o time atual do Vasco. Como o senhor explica isso, Edmar? Isso acha benéfico pro clube, a renovação dos dois? Cara, a renovação do Nenê até que vai. Um bom jogador, não podia, o Vasco não podia dar esse mole de perdê-lo. Bom? Apenas bom? Excelente jogador. Um pilar do elenco. Excelente jogador. Só um momentinho, Juninho, eu tô no meu momento agora. Ih, na cara! Que isso, cara, gente? Agora o Luan é um zagueiro comum, cara. Luan é um zagueiro comum. Poderia mandar o Rodrigo embora junto com o Luan? Poderia, cara. Mas o Luan tá ali pra catar, pegar qualquer outro parar na lateral esquerda aí, parar na lateral direita aí do Flamengo aí emprestado, não custava nada. Então, tô com R$2.000 aqui sobrando, vou ali e renovo o contrato do Luan. Foi isso que a diretoria do Vasco pensou e fez. Mas vale lembrar que o Vasco vai dar uma arrumada agora, que o Nenê já confirmado para algumas temporadas à frente. Já confirmado para Libertadores? É isso que o senhor disse? Adivinha o que é isso, Renan? Na boa, gente, o que vocês usaram? Ninguém me chamou. O que é isso? É o Daniel Alves. Tô falando, cara. Exatamente, amigo. O Nenê já tá com contrato seguro pra Libertadores. Quando o Vasco ganhar a Copa do Brasil esse ano, ano que vem já volta jogando na Libertadores. O Nenê já tá forte na onda dos esportes. Aí você segue daí. Tô saindo aqui, na boa. Não dá. Não, vale lembrar que o Rodrigo já renovou o contrato. O Fred renovou o contrato dele, lembra? É verdade. Mas, aqui, Edmar, repercutindo ainda o fico do Nenê, o Nenê tá tendo regalias, Edmar. Será que o grupo vai reagir bem a isso? É um do, ele tem direitos a ficar no quarto sozinho, quarto só dele, luxuoso, Edmar. Isso aí é bem visto? Com prostitutas? Que isso, boy? Isso foi de eu que disse. Cara, o cara joga mais, ele tem que ter uma benéfica, tem que ter alguma vantagem. É o melhor jogador do time, ele tem que ter alguma vantagem. Quer o quê? Quer uma cama só pra você no quarto? Quer o quê? Ar-condicionado? Duas novinhas? Duas paniquetes? O que você quer? Você quer o quê? Quer que eu ponha aqui no contrato? Eu ponho. Sem problema, ué. Tá certo. É isso, amigo. É o melhor jogador, irmão. Agora, se fosse o Zidane na época, áudio do Zidane, o mito Zidane, cara, fechava o Vasco e deixava ele como presidente. Fazia o que ele quisesse, acabou. Tá certo, aí eu concordaria com você. Pois não, se me permite, só um aviso, esse programa não faz apologia às drogas, né? Tá parecendo o contrário, mas deixa quieto. O senhor tá falando mal só, de Luan, né? Tá registrado aqui. Tá? Olha só, senhor Edmar, o senhor tá falando mal do zagueiro Luan, tá gravado não, esse programa aqui, vai ser gravado? Sim. E quando ele for vendido, e jogar bem em outro time, você vai querer que ele faça assim e volte, tá? Então, eu quero ver, se eu falar essas mesmas coisas sobre o pobre zagueiro, que a prata da casa você deveria valorizá-lo, quando ele foi embora e brilhar em outro clube. Ô, Renan, como é que é? É só. Você falou só que fazer... é, como é que eu... Só fazer assim, ô Rafa. Que ele volta. Aí a bichona, que isso, Nico? Nossa, né? Segunda piada ruim. Meu Deus, cara. Assenta aí, prova não, vai pra próxima. E daí que ele é prata da casa, Renan? Que isso? Ei, Renan. Pois não. Fala, Ed. O Negueb era prata da casa. O Negueb era prata da casa do Flamengo. E onde que ele tá agora? No Liverpool? Ganhando milhões por mês? Ai, toma! Mas olha só, o Negueba nunca foi jogador titular do Flamengo. Ele era do elenco. Nunca foi titular? Já dois anos. Não. Titular? Torozinho, cadê Torozinho? Cadê não, Torozinho? Cria da Gávea? Lave a sua boca pra falar... Não, cadê? Não é cria da Gávea, não. Se eu tá equivocado, cria do Fluminense. É cria, entre aspas. É cria, entre aspas. Lave a sua boca. É metade, metade. Lave a sua boca. Lave a sua boca pra falar de Toró, que é campeão brasileiro. Ao contrário de Nenê e de Luan. Dei na cara de volta. E Diego? Cadê Diego, bracinho de jacaré? Cadê? Cria da casa, titular. Cadê grande ele? Grande reserva. Ah, o problema dele, segundo o comentarista aqui, o bom comentarista do Flamengo, é que o Diego dele era com I. Tô equivocado, Diego? Exatamente. Diego com I não presta. Quando chegar na ver desse rapaz que é comentarista do... Fala sobre o Flamengo, né? Tem algumas coisas a dizer a respeito desse cidadão. Ah, é? Opa, aí sim. Eu? Aí sim. Concluindo, Edmar, que eu vou passar a bola um pouquinho pro Juninho. Eu não falo, não. O time já chegou já lá em Pinhais. E vai fazer, tá fazendo até pré-temporada lá, alguns amistosos mais pra frente, pra estrear no Carioca, dia 30, que é no sábado, em São Januário, contra o Bom Madura, que vai ser agoleado, como sempre, né? De resto, é isso. Segue daí, Renan Santana. Diego, você quer falar alguma coisa sobre o Vasco? Eu quero fazer um elogio. Elogio ao Edmar pela excelente transmissão dele, pela Deixa pro final, Diego, essa surpresinha. Deixa pro final. Tá bom. Edmar é um senhor que tá aí enchendo a boca, mas tem coisas no passado recente dele aí, né, comprometedoras pra carreira dele, mas deixa quieto. Tá certo. Juninho. Pode falar. Nenê e Luan ficando no Vasco, o senhor acha benéfico pra eles e pro Vasco também? Acredito que ser a forma mais fácil de Nenê iniciar o ano com a camisa da seleção. Ficando no Vasco? Ficando no Vasco, um time de visibilidade, que tem totais condições dele representar a seleção brasileira. E Luan, acredito, um excelente zagueiro, um melhor zagueiro do Vasco na temporada. Nossa, de anos. Hein. E acredito que o Vasco fez. Não creio. Fez um bom negócio, mas eu não ficava, não tinha esperança que Nenê e Luan ficassem, mas fizeram um excelente contrato e é melhor pro Vasco e tá tudo certo. Ok, então. Algo mais, Edmar? Não. Pode dar seguimento ao programa. Dá seguimento, aí, né? Então. Vamos falar do Fluminense Futebol Clube. Poderíamos cantar alguns hits aqui para fazer o destaque do Fluminense, todos meio dúbios, né? É características do clube, né? Poderíamos cantar Vem Neném, Neném, Vem Neném, ou Vai Arrasa Nem, que eu acho que faria mais sucesso nas arquibancadas. Vai, né? Arrasa Nem. Vai lá, Rafa. Vai Arrasa Nem, quero Neném, Neném, Arrasa Nem. Vai arrasa nem. É só assim, vai. Esse cara deveria ser tricolor. Que raiva que eu tenho dele, cara. Abre sua boca pra falar do Boêmio assim, ó, rapaz. Não, ele é até legal, mas é. Cara, todo sábado ele tava aqui no baile, aqui perto de casa, cara. Um bom caldeirão do gelo que hoje virou igreja. Não, parou. O Marcinho, o MC Marcinho, estava no baile? Não, ele fazia show. Meu aí, Deus. O cara narrava assim, o DJ, né? Falou, então, todo sábado, MC Marcinho, mais uma vez, vai estar aí, cerveja de um real, tamo junto. Quem ainda não beijou na boca? Pensava no desespero da galera. Meu Deus, imagina, cerveja de um real. Era o Gugu, DJ? Sério, vocês usaram o quê, cara? Hoje vocês não estão legal, cara. Eu não tô bem, cara. Aí, ele falava que eu sou meu real, valendo! Parecia. Olha! Total. Você vamos tem... lá. Desculpa, vamos lá. Gugu Liberato. DJ Boca, bom DJ Boca, um beijo e um grande abraço aí. Que isso? Que isso? Um beijo no Boca? É isso, um beijo no Boca do DJ Boca? Beijo no Boca? Que isso, gente. É, vamos focar aqui no Fluminense. Vamos focar um pouquinho no Fluminense aqui, falando aí, né? Deixa isso aí pra lá. Porque se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, mas a hora é de falar do Fluminense. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Meu Deus do céu. Ele tem problema de fono. Ai, ai. Enfim. Perdemos então, gente, com a volta. Com a volta de Wellington Ney ao Fluminense, a possível volta dele, que ele deve fechar por essa semana. Vocês acreditam que o Fluminense é um dos favoritos à conquista de títulos esse ano? Eu acredito. Eu também acho que é um bom time. O Fluminense sempre tem bons elencos, sempre mantém a base, tem uma basezinha e sempre vem na disputa. Esse ano eu não sei o que aconteceu também no segundo turno, né? Sei lá, deu uma demandada com o Ronaldinho, enfim, mas depois o time não se encontrou. Mas se não for disputar, tomara que caia. Tomara que caia logo também. Eu não tô bem também, não. Ih, tá bom, segue então, daí. Né? Valeu, vai, Diego. Diego. Realmente, não tá bem, não. Tá puro, cara, não. O Fluminense vai ser o de sempre, vai. Vai falar, vai fazer, vai acontecer, vai chegar na hora. Não vai dar em nada, não. O Wellington nem é o mesmo, não. Creio eu. Eu torço pra isso, mas quem vai cair vai ser o Botafogo. Ih, cara, eu tô falando do Fluminense. Não, é verdade, cara. Mas eu não vou te falar, posso falar o que eu quiser. Tudo bem, tá. Tá bom então, né? Edmar, sua opinião sobre o Fluminense e o elenco do Fluminense? Vou falar igual o Juninho. Acredito que o Fluminense vai estar jogando o ano muito bem. Cara, vocês não estão bem hoje, cara. O Bob Esponja, cara. O que aconteceu, hoje, cara? A gente vai ser demitido, cara, na boa. Não, eu preciso disso, eu vou casar. Não. Cara. O Juninho. O Juninho na vida não, do voltando à seriedade. Voltando à seriedade, eu acho que o Fluminense vai jogar um. Tá. Vai ter um ano bom, um ano cheio de conquistas, e no final vai ser rebaixado. Que isso? Rebaixado? Um ano cheio de conquistas e vai acabar rebaixado. Não, cara, sacanagem isso. A falta do tricolor na mesa. A falta do tricolor na Você mesa. Quer uma conquista maior do Fluminense que essa? Cara, enquanto não tem o tricolor na mesa, tem que falar mal do Fluminense mesmo. Depois isso, tem que aproveitar, né? Pô. Tem que aproveitar. Tem brasileiro aí, ó. Já, amigo. Estamos recrutando os tricolores aqui, fazendo o teste. Ninguém fica. Fazer o quê, né? É continuar verdade. Falando mal. Verdade, tem que porque passar pelo... O teste primeiro tem que dar um beijo na boca de uma garota. Não que eu faça isso, eu pulei, entendeu? Eu pulei porque eu tem que fazer o seguinte. Tem que passar pelo selo de qualidade de Agnaldo Timóteo pra ser tricolor da mesa. É verdade, entendeu? Se ele aprovar... É o teste rapaz, do sofá com o Agnaldo. Como é que tu fala que tem que passar pelo estilo de Agnaldo Timóteo? De onde que Agnaldo Timóteo então... tem selo, rapaz? Que isso? Meu Deus do céu. Ué, foi você que criou, Edmar? Como você sabe que eu não tenho selo? Eu não, Agnaldo. Isso aí é coisa antiga, tu e do Júnior Baiano. Coisa tua e do Júnior Baiano. Eita, Júnior Baiano. Não fale. Você não sabe nada do que aconteceu comigo, Júnior Baiano. Foi Júnior Baiano ou foi Kleber do Palmeiras, zagueiro? Não interessa. Só isso que eu tenho para falar. Tudo bem, então. Oh, meu Deus do céu. Bom, deixa eu dar prosseguimento aqui, porque na boa, tô com medo, cara. Eu nunca vi o programa mais descontrolado. Foi o programa mais descontrolado até agora e a gente ainda nem chegou no Botafogo Flamengo. Vamos aqui. Juninho Pernambuquês, o Fluminense, a possível chegada do Wellington Ney, aliás, ele chega ou vai ser tipo o Robinho no Flamengo? Porque o Wellington Ney todo ano tá pra chegar, já tem uns 3 anos, né? Mas não chega nada até agora. Mas se chegar, o Fluminense pode ser campeão, Juninho? Acredito que campeão fica difícil, pelo fato de outros clubes vir forte, se reforçando, mas o campeonato brasileiro é muito equilibrado, e não muito difícil, mas acredito que o Wellington Ney sim é ótimo, excelente reforço para qualquer equipe, é um jogador que faz uma função tática muito importante, particularmente é cria do Fluminense, tem identidade, um clube, é sim um bom reforço, o Fluminense ganha muito, mas o campeonato é decidido em detalhes, e o Wellington Ney pode ser que dê certo, mas acredito que tem que ver com o decorrer do campeonato. Ah, correto. Bom, tentando fazer um pouquinho aqui de parcialidade, porque precisamos também falar um pouco mais sério do Fluminense, um pouquinho só. Bom, o Fluminense tem um time muito bom até agora, tem montado, o Henrique, acredito que junto com o Marlon vão fazer uma das melhores duplas de zaga do Brasil. O problema do Fluminense são as laterais, que são fracas. O goleiro Pois não. O Henrique não ia pro Flamengo, não, cara? Não. O Flamengo foi malandramente suficiente pra não pagar 9 milhões no Henrique. Mais, mais um salário de quase 400 mil, mas enfim. Você pagaria? Tá, cara, eu não pagaria? Tô pagando nada. Mas supondo que ele fosse Botafogo, o Botafogo tivesse até condição, mas você acharia um investimento bom? Cara, eu tenho o Renan Fonseca, eu vou precisar de Henrique pra quê? Só isso que eu falo. Meu Deus do céu. Nossa, não deixa quieto. As laterais do Fluminense são um ponto fraco, né? Acho que é o consenso. O meio-campo do Fluminense é bom, desde que não perca o Jean. Muito bom, aliás, porque é o Edson, Jean, tem o Cícero e tem agora o Diego Parece Souza. Parece que o Jean tá quase acertado já com o Palmeiras, né? Parece que tem até dinheiro. Não, o Jean tá acertado com todo mundo, cara. Ele já quase foi pro Flamengo, já quase foi pro Palmeiras, já quase foi pro Cruzeiro, agora quase vai pro Flamengo Corinthians. Também? Toda hora o Flamengo queria, o Muricy. O Muricy que pediu ele. Pediu ele, mas não chegou a um acordo, não. E tem um atacante que é espetacular, que é o Fred, e falta um companheiro pra ele, né? Assim, espetacular é forte, mas pro nível nacional é muito bom, né? Ah, não, é o Fred. Eu tenho raiva dele, que ele é muito bom, mano. Ele faz gol no Botafogo sempre. Porra, desgramado. Ele faz gol no Botafogo sempre, no Flamengo sempre. Acho que mais o Vasco mesmo, que o Fluminense quando vê o Vasco, né? Ah, freguês. Esse ano fica difícil, né, de fazer um golzinho brasileiro. Bom, então... Então vamos passar a bola agora pro Botafogo, né? Falar do... Isso aí. Fala de coisa séria. Alvinegro. Né? Alvinegro da Estrela Solitária. Vamos falar... Pois não? Podia deixar o Botafogo por último, né? Mas... Não. Deixa o Flamengo por último, que a gente tem muita coisa pra falar do Flamengo, inclusive da Copinha, né, Diego? Ah, é, com certeza. O único Copinha, campeonato de que não tem valor nenhum. Copinha que... Eu e pra que o negócio de copinha? Pra que tem essa merda desse campeonato de botando esses meninos pra correr nesse talquete gramado ruim? Tempo de machucar um garoto desse que podia estar na escola, entendeu? Fica difícil, cara. Mas pedi os ouvintes que ignorem que o Rafa falou e continue acompanhando a boa copinha na nossa. Porque ele é doente, eu ia falar isso agora, porque esse gênio aí. Se eu soubesse dessas informações, eu não teria ouvido um cidadão sábado de noite, Diego. Entendeu? Eu fiquei lá acompanhando, dando uma moral pro amigo, né? Escuta. A copinha, o Flamengo já vai sair, porque não tem condição de ganhar do time do Corinthians. Que o time do Corinthians, que os moleques se botaram no brasileiro, estrupo geral. Não é Flamengo e Corinthians agora. Não, tô falando isso, porque vai pegar o Corinthians na frente se ganhar aí, ó. Se ir ganhando. Porque o Corinthians já cantou disso. Deixa o terno do Daniel Alves, deixa o Flamengo pra hora do Flamengo, vamos falar do Botafogo, que é o teu time, ele eliminou o time dele, né, o jogo que ele comentou, o Rafa, tudo ele acaba com o Botafogo, Rafael, ele tava no Engenhão lá, o Botafogo... Ele tava no engenhão lá, o Botafogo foi eliminado com gol de letra. Lembra disso, né? Ele foi lá pro jogo, lá festa, falou que invadiu o campo quando o Botafogo fosse campeão, o Botafogo tomou na ele cara. Ele foi lá, tomou na cara do Pikachu, porra. Tu do não Pikachu, lembra, não? É, Pikachu. Falou que invadiu o campo pra abraçar o Jefferson. Raio, pô, vou tomar um choque de... Oi, tá maluco? 11 horas da manhã, Diego. 11 horas da manhã, todo o Serelepe mandando mensagem. Eu tô aqui, seus trouxa. É. Vamos ver o jogo do Botafogo 11 horas da manhã num domingo. Eu vi, vou invadir o campo, vou invadir o campo. Pois é. Ele foi pra ver a. Ele foi pra ver a Maitê lá, a Maitê também não fez nada. Ele foi ver pra Maitê. Maitê, né? Mas vamos lá, Rafael. Podemos falar do Botafogo? Ele caiu. É de novo? Deus do céu, cara. Cara, ele dá com o botafoguês, é triste. Ele fugiu. Você viu? A gente começou a falar do passado. Olha ele aí, olha ele aí. Ó, vamos. Não se esconde, não. Você não se esconde, não. Vem a cavalo. Hoje o Pikachu tá onde? Tá onde? No Vasco, é verdade. Tá cara, ali, ó. Desobediente, tá pô. Tá chegando o começo da temporada aí. O Pikachu tá aí pra muito choque do trovão no senhor. Pikachu que é bom virar raio-chu. Mas lá no Vasco ele vai ficar mais fraquinho. É isso, raio-chu? Que é isso? É, pô. Evolução. No Vasco não tem água, né? Não vai ter aquele up, né? É, ficou difícil. É... Mas então, foi vamos bem. Falar do Alvinegro, de General Severiano, né? Daquele fala, shopping fala, lá fala, fala, cedido. Fala. De novo, achei que já tava acabando já. Falando do que? Bom, Botafogo da Paraíba? É. Vamos deixa, falar do Botafogo. Deixa tocar o hino. Vamos falar do glorioso da Estrela Solitária, o clube de regatas do Botafogo. É a hora dos meninos, Rafael. Meninos que, aliás, o senhor fala mal na copinha, né, aliás. É, não, mas mano. O Botafogo procura atacante, Rafael. Quem será o titular? Sassá Lotelli ou Luiz Henrique? É, como tradição, Rafael, o Botafogo deixou mais um jogador oriundo da sua base abandonado. Lembra do jogador Magno? Hoje em dia é vigia. Abandonado, Rafael. É a tradição do Botafogo abandonar? Não é tradição nenhuma do Botafogo abandonar. Acredito que... Não lembro muito do Magno. Eu lembro dele no Play 1, que tinha o Magno. A novinha, cozinha de índio, cabelinho assim. Eu lembro, também tem os lances dele, mas acredito que eu nunca vi ele também despontando. A carreira do jogador depende... Não depende de mim. Ingrato. Depende do jogador. Acredito isso. Não tem como. Ingratidão. Também. Não, na verdade, o que o Magno fez? Com todo o respeito ao Magno. Eu fiz muita raiva. Então, e ser vigia não é nenhum. O meu pai é vigia, pô. Entendeu? E isso aí. E não, realmente, é melhor ser vigia do que ser jogador do Botafogo. Não, pô, é melhor ser vigia do que estar preso. Falei uma besteira agora? É melhor ser vigia do que estar preso. É verdade. Tu tem que puxar uma bola e ser amarrado no pé. Eu, hein? Aliás, um abraço pra todos os vigias que nos escutam e é isso aí, tá certo. Meu pai, Valdo Fernandes. Um abraço também pra todo mundo que tá preso. Pros presos também, quem tá preso e quiser escutar a gente. Não. Eu acho meio difícil. Ficar preso aí mesmo. Teoricamente não poderia, né? Porque eu não deveria ter sinal de internet, mas né, se a gente puder, né? É Brasil. Se quiser participar, pode mandar uma pergunta aí que nós respondemos de boa. É, manda uma carta. Só não manda por SMS, que não cola mais, não. Não tem até grupo de WhatsApp na cadeia. Não, deixa eu falar de cadeia na hora do Flamengo aí, do jogo do Flamengo. Vamos falar do Botafogo. Denúncia. Eita, por gentileza. Acredito que o time base do Botafogo é o melhor que tem. Acredito que o Ricardo Gomes está fazendo. Eu só não tô achando que é o melhor. Peraí, é melhor o quê? É o melhor que tem. É. Mas foi eliminado. Pô, tá falando que é da Copinha? É. Não, pô, Copinha... O Botafogo, escuta bem. O Botafogo... eu vivo a base do Botafogo, entendeu? Eu vivo a base do Botafogo. Você vive a base do Botafogo, né? É, eu vivo a base do Botafogo. Entendeu? Se alimenta da base do Botafogo. Isso aí. Então, o que acontece? O próprio treinador do Botafogo disse, numa entrevista assim que eles se classificaram e tal, porque tem um grupo, tem uma garotada boa, a maioria tem 17, 18 anos. E é uma competição sub-20. Diferente do Fluminense, do Corinthians, que mandam jogadores preparados para ganhar a competição. Tanto que o Fluminense saiu, o Corinthians está aí. O Botafogo problema não. É você. Não, eu não, eu sou sortudo, sou pé quente, pô. Entendeu? Primeiro dia de trabalho, o ônibus quebrou, nunca vi um negócio desse, enfim. Mas acredito que o Botafogo, se tivesse para mandar, vamos mandar o melhor que nós temos, que é a gíria boa. Iria o Diego, lateral, iria o Emerson, zagueiro, excelente. Diego com I? Não, Diego com I, é. Ah, então não presta, não. A gente é do Fluminense, que é coisa de freio. Presta. E o Dierson com Y, volante, o louro, cabelo pro lado. Não, quem? Dierson. Quem? Grava esse nome, meu Dierson. Deus do céu. Não, se é com Y, tem valor. E levaria também. Mas Dierson? Luiz Henrique podia levar, só eu já falei quatro. Vamos, podia levar o Saulo, que tem 20 não, anos. Não, tá tudo bem, mas Luiz Henrique... O Luiz Henrique podia jogar... Luiz Henrique... Os copinhos ainda, pô. O Rafael Luiz Henrique pode jogar mesmo, porque ele é cria, né, da Gávea. E Luiz Henrique é bem, hein? Que cria da Gávea. O menino foi fazer um teste na Gávea e, pô, bonitinho, lourinho. Pode ficar no Flamengo? Ele é bem, ele é bem. Boa. Pô, vai ficar no Flamengo? Falou, mãe, me tira daqui que lá é um negócio sinistro. Já desde a infância eles ensinam mal. E ele foi pro Botafogo. Isso aí teria 6 a 7 jogadores que teriam idade de jogar a Copinha. Mas temos boas revelações ainda mesmo que esse time que foi... O jogo não disse o que foi. Eu fiz a belíssimos comentários junto com o Lohan na boa Rádio Caxias NT. Lohan? Entendeu? Grande Lohan. Lohan. Exatamente. Lohan. Bom Lohan. Diga de passagem. Lohan e Renan. Lohan e Renan, dá uma dupla sertaneja. Fiz belíssimos comentários, acredito, mas o Botafogo tomou um gol com 5 minutos também, o cara bateu um escanteio, o zagueirão lá subiu, meteu o gol e depois só deu o Botafogo. E ficou naquilo, eu fiquei triste, quase no meio da transmissão, quase que eu xinguei. Chorou, você chorou. Ali, eu dei a chorada, confesso. Eu notei, você tava emocionado. Assim que acabou tremendo, o jogo. Tremendo, hein. Merda, cara, como é que não fiz um gol? Teve um lance lá que pegou no goleiro, virou não sei quem, a bola voltou, mas tem bons valores, o Yuri é um, o Matheus Fernandes, que até já vai ser promovido, o próprio Ribamar, que apesar do nome é excelente jogador. Quem? Ribamar. É o que? Ribamar, o pedreiro? Sai de baixo. Cara, ele pode estar escutando o programa e processar vocês. Entendeu? Pois é, associando o nome dele ao Botafogo. Se não, vocês ficarem quietos. É verdade. Monta é verdade, falando do Botafogo. Entendeu? Ribamar é parente do Juninho. Aí acredito que... Muito bom, imagina. Eu imagino o narrador, né? O cara narrando o gol do Ribamar, ela vai bater o gol dele, Ribamar! Não, imagina, Gerson cruza pra Riba! Ribamar! Gol! Não dá, cara. Ah, torcida, Ribamar. Que é um nome escroto. Vai na base do Flamengo. Pô, só um nome escroto. Meu Deus, dele fala do Flamengo, mano. Pô, você quer ficar falando do Botafogo, fala do Flamengo, só um nome escroto, pô. Entendeu? No momento que o nosso âncora está tomando esporro da mãe, porque ele podia dizer tomando se liga da nossa assessoria, tentando contato com o enviado lá para ter Pois é, total. Popular Lira, qualquer Lira, né, Lira? É Dorila. Agora que ninguém contrata. No momento que ele volta desnoteado. Quanto que ele estava? Onde estou? Eu tava falando de Ribamar. Aí só... Cara, e acredito que Renan está em casa. Cara, esse é o Bob Esponja, cara. Pode escrever. É o Bob Esponja. Ô, Bob Esponja. Ai, meu Deus. Perdemos nosso horário. Caraca, deixa a gente nem falar do Flamengo mesmo. Deixa aí, fala do Flamengo pra quê? Não, mas o... deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Rafael. Oi. É, só concluindo o Botafogo, que o Juninho ainda não deu pitaco também sobre o Botafogo. É, então é isso. É, tem bons valores. É, Riri, que é o apelido de Ribamar. É, Matheus Fernandes e o Yuri. Tem um lateral que eu gostei muito. O menino faz coisas que... É difícil ver um lateral hoje em dia fazer, cruzar uma bola da linha de fundo. É. Fala qual o lateral cruzar uma bola da linha de fundo. Não tem. Chega no meio das coisas. Vamos juntar novamente. É. Entendeu? E o Botafogo tem bons valores na base. É, e é um ano de afirmação do clube. Então, tem que... A base... É, já diz o nome, a base. Então, é, o jogador Ricardo Gomes trabalha muito bem com a base. Trabalha. E... Outra coisa também, o Jefferson, parece que o Larré não vem mais, deu problemas na documentação. De Arreia? Não vem mais, é. Não vem mais. Mas ele então... tava no aeroporto chegando já, o Larré? É, acredito que deu uma tempestade nebulosa de Andrômeda e ele voltou, não sei como. Parece que deu um problema na documentação, não acredito que o Botafogo vá desistir, porque é um bom jogador. Sorte, cara. Uma posição que isso, cara? Boa pro Botafogo. Isso é um sinal, hein? Isso é um sinal, hein? Que isso? Deus te dá uma ajuda. Teve gente que pegou Marcelo Matos aí com 32 anos nas costas. Ué, caraca, hoje. O cara era o Falcão do Botafogo agora, né? Maluco, Marcelo Matos. Enfim, até... É isso, o Botafogo tá aí, tá jogando. O ataque tem... Você perguntou do ataque, né? Tem o Sassá que tá... voltando, né, de cirurgia, tratamento, que? Luiz Henrique, Sassá Lotelli. Ah, parei, não. Maravilhoso. É... Ele fez mais gol que o Guerreiro, pô, pelo amor de Deus. Sassá Lotelli, por que ele pega mulheres belíssimas como o Balotelli? Não, porque tem aparência também e um futebol parecido com o Balotelli. Futebol? Que? Que o Balotelli... Quando que o Balotelli jogou? Onde que o Balotelli jogou? Não, exatamente, é onde? Porque eu nem sei quem é Balotelli, cara. Só sei que foi um nome que eu gostei, de Salotelli. E ficou. Lavem suas bocas pra falar do Balotelli, que é um grande jogador do Milan. Tu gosta do Balotelli? Ele já jogou bem, hoje nem tanto. Ah, tá. Já foi bem, né? Ah, eu também então, achei que ele... Achei que o Diego deu uma balançada no Balotelli. Deu uma balançada em cima do Balotelli. Não, hein? É do Milan. Do Milan é o balão. Não é firme, não, hein? De forma alguma. É, então é isso. O ataque tem o Henrique que tá com esse problema que eu quero mais que o Henrique se lanhe todo. Vá pra onde tiver que ir, entendeu? O cara não quer jogar? Deixa aí, pô. Então bota outro aí. E tá faltando atacante. Isso é... É nisso, tá faltando atacante. É, mas... Goleiro, lateral, meio. Não, tu fala de goleiro, cara, na moral. Entendeu? Então o Botafogo é isso daí, Renan. A gente tá vendo aí. E a pergunta aí, Juninho. Juninho, você acha que o Botafogo precisa de um time todo ou só de dois ou três jogadores? É, Renan, eu que nesse programa sou o que falo com seriedade, que tenho os comentários mais... É bem visto que eu vivi futebol, sei de coisas, e infelizmente vocês que não viverem, exceto o Rafael, que eu sei da história do futebol dele. Pode falar, Edmar. Você conhece o teu sósia, parente do Bob Esponja? Eu vi ele falando aí. Ele tá por aí. Ele é desgraçado, né? Direto da cena do biquíni. O Juninho tá cheio de primo. O Juninho tá cheio de primo. Agora, é verdade, agora tu verdade. Imagina. Agora tu imagina o Nenê e o Neymar na seleção brasileira. Esse é de onde? Esse aí é o Joaquim Lampião. Verdade. Lampião de Cosmo. Vocês fumaram alguma coisa, meninos, e não me deram. Por isso eu tô nítido, eu tô aqui fresco, tô aqui pomposo, tô aqui de forma... É, enfim, é, desgraçado esse. Se você. Eu acho que. Eu queria ver um duelo entre o Juninho, Bob Esponja e o Juninho. Não queria ver. Você vai. O cara. Acho justo, acho justo. De forma onde Juninho e Bob Esponja. Não dá. Fica difícil. Fica difícil. Responde ele, Bob. Não responde, não. Cadê o Bob Esponja? Fale, primo. O Bob Esponja não tá se aguentando. Ele deve estar trabalhando no Siri Cascudo, né? É bom trabalhador, o menino. Como é que ele faz hambúrguer debaixo d'água? Eu não sei. Pensa que come carne, é escroto o programa, né? O desenho chato da beça. Enquanto o primo dele não chega, Diego, vamos falar do Flamengo, então. Eu posso terminar o meu responder a pergunta do Botafogo? Não, acho que já deu o Botafogo por hoje, né? Vamos dar prosseguimento ao programa? Não, eu acho que eu deveria ter o duelo do Juninho contra o primo dele. Mas então, depois a gente vê isso direitinho. Agora aconteceu com eles. Verdade. Ambos? Ambos os dois? Ambos os dois. Vamos lá, então. Caiu o Juninho e o Juninho Bob Esponja. Sensacional, cara. Olha só, se tirar mais uma vez, eu pego um ônibus ali na boa, no rodoviário Novo Rio, e vou me embora pra Pernambuco, nunca mais volto. Corta de novo, Diego. Ai, meu Deus. Juninho e Bob Esponja caíram juntos. Deus do céu. Bom, Diego, enquanto o primo do Juninho não aparece, vamos pro Flamengo, então, pra fechar aqui o nosso bom programa, que tá longo e bem louco, né? Vamos embora. Vamos lá. Não, fala do Flamengo, então. Que isso, meu Deus. Vamos lá, vamos falar do clube de maior torcida do Brasil, clube de regatas do Flamengo. Aqui é trabalho, meu filho. Já dizia Muricy em tempos atrás, mas agora tá aí de volta. Botou os jogadores para ralar e estão todos animados, segundo a imprensa. É, esse tratamento e essa reação dos jogadores é balão japonês, ou Diego? Ou você acredita que vai para frente dessa vez? Ah, cara, com o Muricy é trabalho mesmo. Se não for, não ficar do jeito dele ali, vai embora. Mas eu confio nisso, né? Eu acho que dessa vez vai, cara. É possível também. Se nenhum Muricy colocar aqueles caras pra trabalhar, não tem como. Você vê, por exemplo, que falta mais alguma contratação, ou você tá satisfeito com o elenco atual? Eu acho que é bom, né, cara? Quanto mais gente é bom, apesar que tem o Mancuello. Mancuello. Tem que falar certo. Mancuello tá aqui. Há 2 anos ele vai ser o melhor jogador do mundo, jogando pelo Flamengo. A FIFA não vai ter desculpa, né? A FIFA vai ter que premiar ele, não vai ter como. Ele vai ganhar o Puskas, vai ganhar o melhor do mundo. Posso só falar uma observação? Vai ganhar até o melhor jogador do mundo feminino. Não, pode não, porque é a minha vez. Mas tá bom. Pode falar. É isso, acho que o Mancuello vai ganhar a melhor do mundo. A gente tá falando do Mancuello, eu não tô bem, não. Isso. Você não tá bem mesmo, não, Diego. A gente tá falando das contratações. Você acha que falta algum jogador, alguma peça? Falta o pé com ele. Particularmente. Voltou. Bob Sousa! Eu acho que. Meu Deus do céu. Bom. Eu acho que. Acho que é bom, pelo menos mais um zagueiro ali, eu acho que é bom. De repente, o Dias, se puder vir o Dias aí, já dá uma melhorada. Já é suficiente pra ganhar o Carioca Invicto, a Copa do Brasil, pra ele ver. Depois do dia vem a noite, né? Verdade, depois do dia vem a noite, meu Deus, tudo. Mas vamos lá. Rafael, suas opiniões sobre o Flamengo. Você acha que esse elenco vai pra frente? O que você acha? Cara, eu acredito que não vai pra frente, não, porque. Tá falando do elenco do Flamengo? É. Não, o Botafogo também não vai. Eu só queria perguntar o dia que eu cago pro Flamengo, né? é Man, como é que é o nome? É Mancuello? É Mancuello. É Mancuello. É bem gay, no final é gay, né? Mancuello. Não, não, é italiano. Ah, italiano? Eu sou o único no mundo que consegue falar o nome dele. Meu Deus. Ah, ninguém consegue falar Mancuello, né? Não, tá vendo? Você falou errado, é Mancuello. Ninguém consegue falar da forma que eu falo. Então, nem ele. Você falou que só falta um jogador, mais um ali, né? Que tu tava falando aí. Não, mas um, dois... Que junto com o Mancuello, se tivesse o Pecuello... Tá errado, continua errado. É um Mancuello. Tá errado. Você nunca vai falar que nem eu, não adianta. Porque o timbre é diferente. Eu sei, que eu estudei, entendeu? Não, você tem que falar do jeito correto. E sei tudo de português, de geografia. Mas não é português, não é português, é italiano. Não, literatura. Tem o mão com elo e só falta o pé com elo. Tô fazendo essa piada tem meia hora, pô. Entendeu? E é ruim. Tu não percebeu que é ruim. Pô, aí você fala que tem o dias. Aí, pô, depois vem a noite, né? Pô, praticadores que tem como fazer piada melhores, entendeu? E é isso. Nossa. Para que cai esse ano que Prossiga, vamos lá. Não aconteceu. Vamos lá, depois o Edmar comenta, porque o Edmar vai ficar por último aqui. Juninho, suas opiniões sobre o Flamengo. Suas opiniões sobre o Flamengo, Juninho. Não conheço o futebol de Mancuello. É Mancuello. Eu falo do jeito que eu estudei na boa colégio estadual de lá de cima lá. Não tem escola em Pernambuco. Que olha isso, só, eu vou lhe processar, chamarei Joaquim Severino também pra vir com um atentado ao pudor em cima de você. E outra coisa, não conheço o futebol de Mancuello, não conheço o futebol de Dias, porque a maioria dos jogos são à tarde e à noite. Foi boa essa, hein? Vocês podem até gravar. Mas você acredito não tá que bem, o Flamengo não. Tem um elenco bom, manteve a base, com o Muricy agora, acredito que o Flamengo, com contratações, com o Mulherão, terá um time competitivo. Mulherão? Eu tô dizendo que ele não tá bem. Mulherão. Né? Aquele traidor. Ele traidor. Terá um time competitivo, mas não ganhará nada, como todo ano mesmo. Ele vai ter namorado, Juninho? Não, não tem nenhum tipo de relação e não gosto de me relacionar com nem questão de amizade com tipos de atleta desse nível. Tá ok, Juninho, você não tá Juninho, bem, Juninho. Juninho, ainda sobre a sua época na França, é verdade que você gostava de jogar com o Daku? Cara, que isso? Cara, jogou na Roma, não, jogou lá na França com o Juninho. Mas a Roma é na Itália, se você não sabe. Mas ele também jogou na França. Ele também jogou na França, seu imbecil. Não jogou na França, aí já não é do meu conhecimento. Jogou onde, seu maconhado? Não, mas com esse tipo de jogador não tenho nenhuma afinidade. Eu joguei com um bom goleiro da seleção, Barthez. Você jogou com o Zinho também, né? Zinho não joguei, não. Jogou sim. Jogou com o Zinho. Tu falou no programa. Eu vou falar quem jogou. A dona que jogou e você provavelmente cortaram meu microfone. Para que o meio campeão lá do Lyon... Deixa eu fazer uma pergunta pro Juninho rapidinho. Ô Juninho, mas quando você jogava na França, o Sacou era seu adversário, né? Então muitas vezes você sentia o Sacou passando por trás de você, né? O Sacou, ele era um pouco jovem, né? Eu já tinha saído do Lyon, nem vi o Sacou onde estava. Nossa, você não vê, não? Eu não vi. Não, você não vem não, porque eu lembro bem que o time campeão do Lyon, que o senhor tanto fica tirando onda aí, o trio de meio campo era Juninho da Cozinha. Eu tô errado. Você tá totalmente errado, e primeiro, que não é Lyon, Lyon, é Lyon. Você fala Mancuello, mas não sabe falar Lyon. Então fica difícil. Cara. Francês. Não é isso também, não. Na realidade é Olympique Lyonnais, né? No. Toma. Marie de Rony de Rondonade. Entendeu? E eu, hein? Vocês não estão bem, gente. Vocês não estão bem. É, bom, vocês querem fazer o duelo do, dos primos aí? Não quero, não vai dar, não vou segurar, não. Tá bom, tá bom. Não. Obrigado. Concluindo o Diego. Mandei a massa pra titia. Bom, já que não pode ter o duelo do, do Juninho e Bob Esponja contra o Juninho, podia ter do Juninho Lampião. Deixa pro próximo programa. Juninho e Maria Bonita. A gente faz um especial de Juninhos da, da, do programa lá pra frente. A Maria Bonita e Cosme. Particularmente. A gente faz um especial de Juninhos. É... Se você me permite, pois eu não. Queria deixar um abraço pra pedir pra titia, é, que meu primo tá participando do programa e é muito feliz. Ele fica um pouco tímido, mas não, deixar um abraço pra titia, titio, com aquelas cabecinhas de moranga. É muito lindo mesmo. Tá certo. Abraço aí. Isso aí, Juninho. Também não. E vamos também falar não. Um pouquinho, vamos falar pra fechar aqui da copinha, né? Que só sobrou o grande rubro-negro carioca. Claro. O Rio no... vai ser campeão, cara. Não claro. Tem grande, ai, meu Deus, não tem nada. Claro. O Rio no, na, na copinha é o Flamengo, Diego. Diego, suas expectativas pro Flamengo na copinha? Ah, são as melhores, né, cara? Vamos aí rumo ao título de mais uma copinha, que esse time maravilhoso. O bonde do Menguinho sem freio. Não ganha 10 reais a copinha, cara. Pra que isso? O bonde do Menguinho sem freio tá aí. Tem lá o Viseu. Ah, vamos falar a verdade. Tá cheio de moleque feio ali. Como que é o bonde do Menguinho sem freio? É o bonde. Ah, lamentável. Mas tem. Tanto que o senhor, senhor Edmar, na transmissão, depois falaramos sobre isso. Se rendeu. Sim, pode meninos. Falar agora, pode falar. Posso fica falar agora então? Se rendeu os meninos. O Edmar, o cara aí que é conhecido, o cantador da Ira jovem. Sim. Aí. Esse Edmar Ira, popular. Esse Edmar popular, estava lá, enlouquecido lá. Lá puxou, viu? Que momento? Não, como que repórter momento? No jogo, enlouquecido. Vamos lá, Mengão. Vai, Mengão. Profissão repórter. Vai, tava... Mengão, tava lá. É, profissão do rapaz, pô. É, Caco Barcelos, amigo. É, eu vou defender o Edmar, repórter. Eu vou defender o Edmar, porque quando falou de enxofre, eu já defendo logo. Advogado de enxofre. Naquele filme, é Bruna Surfistinha. Tu acha que tá a profissão dela? A Bruna Surfistinha? Não, eu tô falando a profissão. Ali ele tava exercendo a profissão dele. Então ele tinha que dar o melhor dele. A Bruna Surfistinha tinha um rapaz com um armário. Ah, entendi. Não, metros, tudo você deu seu melhor, cabelo Edmar. Pintado. Não, você mano, acha que o Edmar... Você deu seu melhor, Edmar. Você acha que o... mundo aí, ele conhece rapaz armários e tá querendo me botar no... Rafa. Não, pô. O saco. Rafa, eu só tô comparando. Você acha que o Edmar... Amigo, quem gosta de pessoas com dread é o senhor. O Edmar com a... A Surfistinha, ele deveria não dar, mas sim distribuir? Que isso? É, isso é mais pra frente, né? Depois dos dois comerciais, ele já vem distribuindo logo. Mas o Bruno Surfistinha... Tá mesmo, cara. Vocês não estão bem hoje, cara. Nossa, vocês entenderam meu raciocínio? Tipo, o Edmar tava na produção dele. Muito ele tava comentando, então ele deu o melhor dele. Vai Mengão, ele é Mengão. Entendeu? Que eu acho lamentável. A locução, vou repetir aqui, que a gente infelizmente não conseguiu o áudio, mas como testemunho ocular eu estava lá e presenciei a seguinte jogada. Lohan narra, lá vai o Flamengo pela direita, chutou, próximo do gol. Mas foi escanteio, né, Edmar? É assim, é escanteio e o Flamengo domina o jogo. Vai lá, Mengão. Olha isso, mais que uma é vez, isso? Hein? Torcendo pro enxofre, cara. Cadê? Você tem provas. Exatamente. O senhor falando isso, é a mesma coisa que... Cadê as provas? A prova é a audiência gigantesca que a gente bateu recorde na transmissão. Que, aliás... Quem que estava lá participando lá da transmissão? Quem? Eu sou humilde, Diego. Eu não quero falar de mim, Surfistinha. Não. Diego, eu não quero falar de mim, não. Quem? Sou humilde. Quem? Eu tava lá, né, cara? Edmar, fazer o quê? Mas não, Edmar, a Bruna Surfistinha do Rádio Brasileiro. Eita, não, já tem um bordão. Edmar, o profissional acima de tudo. Vamos lá. Coitado, lembrando aqui, hein, galera. Lembrando aqui, hein, após a reprise, tem a transmissão do Flamengo na copinha contra o Red Bull Brasil. Então vamos continuar a torcida do Flamengo. Né? Vamos falar a verdade. Vai tomar uma porrada, cara, isso é uma porrada do Red Bull. Porque, vai tomar logo na, na verdade, o único energético que tem um bom TNT, que Red Bull é negócio de pobre, pô. Tem nem, nenhum dos dois dá dinheiro. Não vai dar, cara. Aí tá, dá nem uma ladinha pra gente. TNT, vamos falar a verdade, TNT também é... Bom mesmo, bom. Então TNT não é nada. Bom mesmo é aqueles lá de 2 litros lá que você compra. Bom mesmo é Tron, é Tron, é Tron, é Tron. Que isso? É Tron, é Tron. Que isso, cara? Tron, pô, pelo energético da Furacão. Escorregou legal, hein? Meu Deus, cara. Concluindo aqui, vamos cá, vem cá, concluindo aqui, o Edmar reclamou tanto que tá na transmissão de novo. Deixa ele. Meu Deus, cara. É. Tá, vou gravar. Meu Deus. Não, grava porque você vai ver. Quando sair gol do Flamengo, o narrador vai falar: e Edmar foi pra torcida, não se conteve. Tava saiu lá, o gol tipo, agora. Pulou no lombrado e tal. Nesse momento, acho que 45 do segundo tempo. Terceiro gol do Sporting. Sporting 3, Braga 2. Então, concluindo, galera, vamos fechar aqui, destaque final do seu Diego. Agradecer a galera aí, mais uma vez, na boa Caxias MT, pedir a galera pra curtir lá, que tá bombando o Face, hein? Tá bombando, cada vez mais sinistro lá. Mas é bom mais, né? Quanto mais, melhor. Vamos curtir lá. Nossa. Você gosta de bombas? Não, bombas não. Falei quanto mais, melhor. Quanto mais curtidas. Entendeu? Curtidas. Aí, o negócio tá bom hoje não, né, cara? Não, não tá não. No Twitter... Eu tô achando que o senhor tá meio desanimado hoje, hein? Tô um pouquinho. Tipo, conviver com pessoas assim como vocês me deixa triste. Eu acho que o senhor tá querendo voltar a falar sobre futebol americano. É profissionalismo, Diego. Não, inclusive, o futebol americano acabou com o Vasco como vice, normal. Ah, tradição é tradição. É isso, cara. Até no futebol americano. Mas aí... Rafael. Oi. O Vasco na segunda-feira do ano foi vice-campeão. Que isso, é muita desgraça. Acaba com isso aí, cara. Fecha essa merda, faz uma fábrica de cerveja de Itaipava. Cara, bota pra vender. Quem vive de futebol americano? Quem vive de futebol americano no Brasil? Ficar dando gargalhadas. Verdade. Impressionante, mas aí então, continuando lá. No Twitter, @ fakebola e o blog lá, né? O fakebola é .blogspot.com. Curte lá, vamos lá. É isso aí. Edmar, seu destaque final. Deixar um grande beijo para minha noiva Monique, futura esposa, e toda a família Triano. Good times. E... I never leave a time. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí. E na próxima o Bob Esponja do Sertão volta a aparecer por aí, o primo do Juninho. Um abraço a todos. Um abraço, Ed. Rafa, você é destaque final. Cara, eu tô muito feliz. Hoje foi meu primeiro dia no emprego novo. Espero que eu não precise desse emprego, assim que a gente com fake bola atingir níveis Rafa, acima da camada de ozônio. A primeira vez você não esqueceu, né? É verdade. Cara, isso que é verdade, eu esqueci, cara. Mas tanto faz. E outra coisa, eu também tô muito feliz também. A galera tá curtindo aí a página. Hoje nós estamos um pouco clima aqui de overdose, mas isso, não usem drogas, principalmente os velhos, os jovens usem, se quiser. Isso, cara. Vai morrer, né, cara? O velho já tá quase morrendo, aí usa logo, senão fala, não tá fumando a nossa. Aí eu meto com 15 quilos aqui agora de coisa. Tô mesmo, cara, tô mesmo. Daqui a pouco os meninos vêm, eu vendo aqui da meia-noite 15, eu vendo aqui no portão. Menos 17 anos. Corta isso aí, Gil, pelo amor de Deus. Outra coisa. Tem que cortar mesmo, né? Senão realmente você fala do Bruno, você vai pra cadeia. E eu também pedi a galera no clima do programa, então, pedi a galera que curte um reggae, que dê aquela moral, aperte o curtir, entendeu? Bob Marley, entendeu? Aquela listrinha, né? Finge que o botão é uma maconha e dá uma apertada ali. Dá aperta. Bom dia, foi bom isso daí. Não foi não, cara. Agora, né? Não foi. Mas, então, Rafa, um abração, irmão, e até o próximo programa. Juninho Pernambuquês. Fico feliz de mais uma vez, tô participando direto, né? Já é da casa. Quer não? Ah, sou da casa. Não quero. Eu fico muito feliz de só não fico triste de ouvir o Diego. Acho que acredito que se eu encontrasse um gênio da lâmpada mágica, eu pedia para você ficar mudo. Mas enfim. Um grande abraço a todos. É isso. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar, aperte meu zap, me aperte. Nossa! Tá ok, então. Galera, então, após o fake bola aqui, vocês vão ficar com a transmissão do jogo. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Isso aí, curta. No Fake Bola Oficial, né? E também tem o Fala Fake Bola, no caso amanhã, sexta-feira, ao vivo. A gente repercute um pouco esse programa e fala sobre as coisas da semana. Tem também pelo blog toda terça saindo. Então também não deixe de prestigiar o nosso bom blog com ótimas colunas e nosso programa também. Bom, Renan, galera. Eu queria fazer um pedido de final. Pois não, Diego? Queria pedir o destaque final do Juninho Bob Esponja e do Juninho Lampião, tem como? Ah, olha, Diego. Olha, Diego, eu até gosto de você, Diego. Destaque final foi embora. Vai lá, Ed. Quer dizer, Bob Esponja. E particularmente. E acontecer que uma boa noite pra todo mundo e até a próxima. Obrigado, Juninho. Deus do céu. Enfim. Esse é japonês, né? Eu também achei, ignorem mudou, isso. Mudou, tá no Japão já. Ignorem isso e continuem nos prestigiando na boa web Rádio Caxias NT. Fake bola no ar. Desculpa, galera. Fake bola no ar. Tchau! Desculpem a nossa falha. Valeu! Meia-noite 4, hein? Diego vai ter trabalho, hein? Diego vai ter